4, ajuste no 04, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando o momento 64. Puxaré 6255, solo 34, limpe pista direita, chame São Salvador, 121, decimal 1. Direita 211, 6255. Alfa, chame a sua direita. Alfa, 864, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 090 graus, 149. Autorizado, pouso, pista no 0, 864. Papa Romeu, Sierra Hotel Sierra, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar. Descida a critério até 3.500 pés de porte, 4.0 mil em Salvador. Hotel Sierra, 2.0 para o Paris. Quatro, solo aos 37, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 1. 121, 1. Boa noite, 864. Ingressar com segurança, para o portão 4, via Juliette. Ação. Ingresso via Juliette, portão 4. 10-4, 10-4. Apresenta o navio para o táxi 208 a voz 1330 Campinas. Apresenta o navio, segue via Indy Alpha no ponte espera da 10, torre em 1895, QNH 10 no 4. Indy Alpha, ponte espera na 0, 1895, Dragão. Sim. Comprime a frequência do solo. 121, decimal 1. 21, já. Segue via Alfa Juliette, portão Azul 4082, gestão identificação, dessa vez chegada a mar para nível 050, destino 094. Azul 4207, Sam Sandra Recife, na frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. TC 25, alterna 1395, ponto 2. Salvador, boa, Sam 3191, ponto espera pronto. Sam 3191, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 100 graus, 149. Alinha, decola pistão na 003, zona na grana. Então, agora eu até faço, confirma a precedência do seu equipamento. Bloco Delta Fox, CN código 0112, reposta através de tarifa, informa o destino 014. Tango Eco Data Fox, informa o tráfego na posição de 9 horas, 3 milhas, efetuando o teste remetido em Veracruz. Fora do solo, tá 3191. Tá 3191, no solo aos 4, decolado aos 43, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208 e um bom dia. Na 3191, no contato radar decolagem, da via saída da EL para nível 340. Via da EL para 340, 3191. Via. Salvador Guarulhos, 340 autorizado. Via Anfas 110. Decolada a pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Mótima. 120, decimal 8, controle Salvador, 54, 10, transporte. Via autorizado Guarulhos, 340, Azul 10, decolando da 10 com curva direita, Israel, Lisa, Mótima, Mótima, 1208, 5401, o transporte, 3895, está na posição 2697. 5410, transponder. 5410, obrigado. Eu já fiz bem estacionamento no portão 7, no 3895. Camarada. Salve 8745, poderia treinar Congonha, gentileza, informação hotel. Firmo para Congonhas, copia? Copia. Salvador São Paulo Congonhas, 360 autorizado, via Pesulu 10, segue conforme a rota do plano de voo. Decolada a pista 10, primeira curva à direita, saída Gael, Leda, Mótiva. 1208 controle, acione no transponder 5415. São Paulo Congonhas, aprovado 360, Brasil 10, conforme a rota, decolada 10, curva direita. Daí a Olinda Mótiva, 1208, controle, acionamento 415, da 374. Correndo, chame para buscar em acionamento. Acionado para 62. 206 atinge 4000. Olimpo 06, prossiga. 08, prossiga. Olympus 08, vou na posição ITAP, vou na posição ITAP para antecipar a chegada à margem, reporte da Olympus, ajuste ao 094, Salvador. Fala, Salvador, uma boa tarde, vou na próxima da informação até o Recife. Certo, posição no zero, reporte estabilizado. 32.014, reporte estabilizado hoje. Do Recife, 370 autorizado via Upper 17. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju. 1208, controle, 54, 17, o transponde. Estamos autorizados, 370. Só pelo 17, decolada 10, mais esquerda, Cuca, Caju. 208, controle, 54, 97, transponde, 797, chamada, 947, chamada, botão. Seguinte, o Gol 790, procedimento com ela. Dez horas, meia dúzia de milhas, mantendo uma no pé e um fierro no 20. Para a GLBT? Gente, para o Galeão, aguarde o copo no 556. Resposta da Esparita. Pronto pro Galeão. Copy. Comandante Galeão, 360 autorizado, via novembro 857, decolada pistão no zero. Primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Irumi. 1208, controle, Salvador, acione 5413. Correto, chame para o feedback, acionamento. Código 7, faça. Feedback, acionamento, botão 2, botão 7, na 0. Botão 2 está autorizado, chame para o taxa. Autorizado, chamada, taxa 7, na 0. trote, Polo 5-2, confirme, parte destino. Recruta Foxtrot, livre pista à direita, pode estacionar a frequência livre. Motor de Salvador, muito boa tarde, Sena 6200, Sena Série. Sena 6200, sua identificação, deu seu guia chegar a mar para nível 050, ajuste no 014. Desculpa, eu tenho guia chegada a mar para o 050, Sena 6200, com a sua bola. Quatro 4082 na escuta da 2, Salvador. Como você vai? Fênix 06, autorização para assinar o procedimento, curva à esquerda, proa 190. Esquerda 190. Fênix 06, informa o limite 1190 de Timbra. Estabilizando em LS, o azul 4082. Azul 4082, chame de torre na frequência 118, decimal 95. 18,95, até logo. Olimpo 08, PC. Olimpo 08, contra licença, após desvio, retorne para o ANOICAP. Zona 10, próximo. Cono 790, Cono 43 a bordo. 3 horas e 5 minutos, Cono 7, Anano Matão. Ele está em Alta Serra, informa que o tráfego está mantendo 3 mil pés no final da ILS, que foi pista no zero. Alta Serra, controle 5. Azul 4082, ligou o SAC, mas você escuta? Azul 4082, segue via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, Zero, próximo, 790, pronto. 1790, autorizado, ALL regular, próximo 0, 0, 9, 0 graus, 1,5 lógico. Autorizado, ALL regular, 90, vou acertar. É. Fênix 06, esquerda, 140. Corrigindo, 140. 06 estabilizado. Fênix 06, chame torre na frequência 118, decimal 9. 1895. Fênix 06. Fênix 06, ajuste no 014. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua na aproximação e aguarde a autorização de pouso, Fênix 06. O meu Serra Hotel Sierra, reporte iniciado. Serra Hotel Sierra, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, Serra. 08. 08, obrigado, até logo. Mantenha um bisnito, Serra Hotel Sierra? Com relação à equipe de solo, chama esse táxi. Tá. 3-7-0. Cuca 3-7, obrigado. Ponto autorizado, pista no zero. Entre 090 graus, 149. Pouso autorizado, Fênix 06. Olimpo 08, é tudo você, cara. Olimpo 08, controle. Controle, o Serra tá ainda 1 minuto e 15 da rotatória, mas já avisou ao calma no site. Serra da Serra, chame torre na frequência 118, decimal 9. 1895, boa. Tá bom. Tá com o controle. Olimpo 08, confirma. Olimpo 08, reduza para 2109. Para 2109, Olimpo 08. Para 200, vetor ação para evitar tráfego, curva esquerda para o 010. O sinal é 200, informa o limite, que é Mike 190 Timbra. Pode continuar a descida. Oceano R6200, desce para 3000 pés, a gente vai ver na 4. Fênix 08, sobre a operação, mantém presente todo. Sobre a operação, vento 080 graus, 149. Beleza, Paulo do Céu. 3 mil pés com Alfa 320. Polinco 08, desce para nível 050. Para 050, na 200, desça para 2000 pés, autorizado sinal em LSX, pistão 0, repórter estabilizado. Para 2000, cadê LSX 0, botará. Voo na 790, sob restrito a nível 350. Restrito a qual nível? 350, Gol com na 790. 350, sim. Serra da Serra, Solo 04, confirme o pátio destino. Prova 060. Direito 060. Autorizado o bad track, taxi pela pista, reporte levando pista, taxi para parque. 060, desce para 4000 pés, destino 094. Afirma, Olimpo 08. Dia 08, Torre Salvador. Vai falar que é jogo, 790. Salvador. Dia 08, prossiga, Torre Salvador. Tudo plano? Olimpo 08, desce para 2000 pés. Para 2000. Gol 1790, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Obrigado, seu bom dia. Guardião 08, gente, livre táxi, reporte na Oscar. Serra Quente, a estacionar Santa Teresa. Foi bom. Meia. Gol no 55000, a linha da cola separada da 10? Sim. Agilizando o gol no 55000, autorizado da cola pista, a linha da cola pista no 0. Vento 100 graus, 139. Da DNL, separada da 10, gol no 5. Da DLX, X-Ren 0600. X-Ren 0600, chame Torre na frequência 198, décima 9. 295, obrigado. Quadro. 0 final, 0. X-Ren 0600, continua a aproximação, ajuste no 0 no 4, informo Tong 737, iniciando rolagem na 10. Cliente, padrão 6200. Guardião 08, autorizado, Aliel manter, pista 17, vamos estar na final da 10. Não, Ok, 5.000 autorizado a chegada da Mari, deixa para 5.000 teste, que negar na 0.4. 5.000, B14 na Mari, quando possível, proa do externo, de Duna. Já tô chegado. Mantendo a chegada, aguardando Duna, quando possível. 15560, falar ao 08, chame o controle de Salvador, 120-8. Amanhã. Controle ao gol 1556, cruza 1500. Boa tarde, Pati. 1556, contato radar na decolagem, escura para amigo de voo 360, via saída da Delta. Via da Delta 360, 1556. Olímpico 08, estabilidade da primeira. Olímpico 08, uma velocidade de aproximação, chama turno no 8 do sinal 95. Olimpo 08, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardião 08, afirmo. Autorizado de decolagem, pistão no 7, vento 100 graus, 15 lá. Canalha 200. Solo 09, livre pista direita, chame Solo Salvador, 121, decimal 1. 21, 1-0, boa. Boa. Canavia 200, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, curva direita, corredor Axé. Chama o controle 120, decimal 8. Direita, corredor Axé, chamará controle Salvador 108, guarda 08 para volta. Olimpos 08, autorizado pouso, pista 10. Vento 110 graus, 14 lojas. Autorizado pouso para o Olimpo 08. Pode 08. Na 92, autorizada a chegada Mari, desça para 5.000 pés, PNH na 014. Mari, já está Silvia, chanela 356. Autoridade 1, Duna, descer para 2.000. Chanela 356, autorizada Duna, desça para 2.000 pés, autorizada final do CGM TLS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Objetivo da Zio Dona, vai reportar estabilizado, 6356. Dona 962, direto em TAP. Direto em TAP, 1962. Tempo 08, solo 13, livre pista direita, certo autorizado, Alfa Delta, na Delta mantém a posição. Delta Romeo Mike, Fox X-Ray, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 080, QNH na 094. 080 na 094. O 95 segue via Indy Alpha, no ponto de esperada 10, torre 1, ou no 895, QNH 1094. Após a aeronave da TAM, passado autorizado, ingresso Juliette, portão 8. Após a TAM, Juliette, 463 para Ilhéus, copia? Copia. Salvador Ilhéus, 180 autorizado, 180 via Golfo 677, decola da pistão 0, primeira curva à direita, saída Coral. 1208 controle, acione 0276 no transponder. 1180 então, autorizado, para o Golfo 77, devolve uma zona, curva direita, seja fora. 1208 controle, 0276 no transponder. Correto, chega para pushback e acionamento. 1864, copia Maceió. Copia. Salvador Maceió, 350 autorizado, via peso 17. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-208, controle, acione 5-4-4-6 no transponder. Autorizar 5-0-1-7, Maceió, saída Puca, Caju, curva esquerda. Controle 208, transponder 5-4-4-6. Correndo, chegando para o Fusbeck, tudo bem. Olhento 08, autorizado o cruzamento da 1028, pode levando na hotel. Estacionar para o Cacerito. 13895, autorizado a diária de colapso, estou zero. Acionando a próxima. Ciente, chame quando pronto. 6356 no localizador. É 356, complexo de informação, de metrô número 8, decimal 95. 295, boa. Puxa 6356, no localizador. Puxa 6356, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, vai dar 3 a 7 pontos. Vai dar 3 a 7 pontos, 6356. São 3895, mantém a posição. Na minha 356, autorizado pouso, estilo 0, vento 100 graus, 119. Autorizado pouso, cabeceira 90, Xané 6356. Duna, visa para 2000 pés, autorizado assinado que o dirigimento é 6-3, é posto estabilizado no localizador. Duna, 2000 pés, portal estabilizado, voo 9962. É 3216, visa para parar nível de voo 060. Autorizado sinal do IADS X-Ray para pista 1-0, reporte localizador. Autorizado sinal do IADS X-Ray, reportará no ar, voo 962. Autorizado 95, autorizado, aliar e manter pista 1-0. Carro é Mike Fox X-Ray, segue próximo de 2 horas, 12 minutos, vem até 3 mil pés. Esse desce 3 mil por 0 no bar. Poxa, na minha 356, solo os 2-1, livre pista à direita, chame solo Salvador, 1-2-1, decimal 1. Manifrai vai chamar solo 2-1, Mochanero, 636. Salvador, 121, decimal 1. Coxa, né, 6356. É, mas 6356 segue alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette, 6356. Tá, 1-0. Dentro, 1-0-0 graus, 1-4-1. 1-0-0, 1-4, decolando a 0, 3-4. 12962 para nível de 0050. 0050. Próxima Juliette, Beatriz Comércio. Desde Montanha, Juliette, aguarde para ingresso. Aguarde na Mantenha, aguarde para ingresso, Beatriz Comércio. Dado Mari, Destra 2060, 1014, PNH, máquina de parque. 0.8. Destra 208. Controle Salvador, PAN 3895, 1700, da Eule da Morte. PAN 3895, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340 e a saída da EL. 340 da EL, surgiu direita Leda no momento. PAN 3895, autorizado direto Leda. Leda, 3895, obrigado. Estabilizado no 962. Coluna 962, complexo de estimação, chame a torno no outro decimal 95. 295, 962. Catarro Marte, Fox, Fox-Ray, dois separadores no céu, já autorizado a final do procedimento LSX-Ray, após ser estabilizado no localizador. 2000, ciente, chamará estabelecido o ILS-Ray. 1, 4, 4. Nível coluna 90, C14, coluna 962. 356. Gente, o 356 é Juliette, agora remoto no 4, portão. Direto Juliette, remoto no 4. Sim, então, mudando agora para remoto no 4, 356. 3 meu pé e 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ideal para dar uma entrada. Vamos ver a minha sete Guarulhos 360, copia? Salvador Guarulhos 360, autorizado, viaduto 10. Decola da pistão 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Mosca, 1208, controle, 5460, transporte. Atenta à esteira de turbulência do Boeing 737, autorizado a decolar, pista 17, vento 110 graus, 130. Solo 28, livre pista direita, chame Solo Salvador, 121, decimal 1. Direita 121, 1962, 864, pode estar. 18, decimal 95. 18, 95, boa tarde, obrigado. 4896, desça para 2 mil pés, autorizado ao final do procedimento elétrico-stream, após ser estabilizado no localizador. Otávio Mike, Juliette Mike, desça para nível de voo 050. 050, Mike, Juliette Mike. X-Ray, ajuste 014, continue a apresentação, aguarde a autorização de pouso. Chefe com 1014. Romeu November Oscar Whisky, decolou 29, ingresse na perna contra o vento da 10, aguarde para o cruzamento do campo. Perna contra o vento da 10, aguardando o November Oscar Whisky. Papai Romeu Mike, Fox Trot X-Ray, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 149, informa o tráfego Papá 28 Alfa na perna contra o vento da 10, não interferirá com seu pouso. Gente, grata informação, tem livre pouso na 10, o Mike Fox X-Ray. PN 06. 06, seria o Força Aérea 7106? Afirmo, está no pátio de paz com 8 a bordo para Santa Cruz, levanta a perna. Ambiente. É, aguarde só um minuto para a copa, prepare a coral. Vai preparar a coral, pode dar uma partida, pode entrar? Afirmo, chame a Sanato para a copa. Sim, vai chamar a Sanato para a copa. Juliette, Juliette para o portão 7. Juliette 7, o 962. Deixa me pôr no 8, decimal 95. Obrigado. Tá 3895, chame o centro Recife. Frequência 33, decimal 25, autônomo 33, decimal 95. 906. Tá 3895, 133, decimal 25. Alterna 133, decimal 95. 133, 135. Tá, Palmeiras, Mike, Juliette, Mike, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LFS3, depois ser estabilizado no localizador. 2 mil pés, autorizado a final do X-Ray, reporta um localizador, mais Juliette, Mike. Então, 04, autorizado a chegada da Mari, dessa via para nível de voo 050, CNH na 013. 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1. Ataque de alta, reporte da autorizado, pouso autorizado, pista 10, 100 graus, 149. Ambiente, o livre pouso, TAM 3216. 216, informação de tráfego, Papa 28 Alfa, na perna contra o vento da pista 10, mantendo 1 mil pés, não interferirá com seu pouso. O November Oscar Whisky finalizou o 360 aqui na perna contra o vento da 10. November, Oscar Whisky realize um novo 360 à sua direita, reporte a intercepção na perna contra o vento, pistão 0. Ok, novo 360 à direita, November, Oscar Whisky. Dado ingresso via Juliette, controle de posição e chame novamente na Lima. TL-06, acionado, pronto para a cota. TL-06, autorizado para Serra Bravo, Serra Charlie, uma centena, derrota do plano de voo. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Coral. 5422 o transponder, controle em 1-20, 80. TL-06,